Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos na periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos lá, periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Gritos e gritos aqui, só se ouvem gritos. De longe um disparo, alguém mais uma vez foi atingido. Uma mãe dedicada, mau semblante no seu rosto. Lágrimas, mais lágrimas caindo em cima do corpo. No peito vem a dor de uma mãe desesperada. Muita gente está vendo seu filho morto na calçada. São fatos lamentáveis de nossa quebrada. Se nos bate a saudade e me dói o coração. Morrer sem Jesus Cristo é morrer sem salvação. Quantos manos já se foram e não souberam caminhar? Entrando entreto errado, jogando a vida pro ar. Só Jesus é o caminho que liberta e a cura. Vocabulário de Blue, estamos nessa luta. Levando a paz pro mendigo humilhado, esquecido. Fome e miséria são seus verdadeiros vícios. Mas não desanimeis, o justo vive pela fé. Sede de injustiça, corações endurecidos. Ricos e safados, o inferno é o seu destino. Humilhados por vocês, mas por Cristo remido. O juiz está chegando, não se faça de esquecido. R.A.P. está aqui, não tampe seus ouvidos. Dedica-se à união, paz e amor, essa é a munição. Rajada pra todos os lados de informação. Mano, a palavra de Deus é bem clara e diz: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amai uns aos outros como ele nos amou. Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos lá, periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Conforme a experiência, circunstâncias específicas, está de calamidade, vamos lá, periferia. Desobediência, apostasia, saia dessa vida. Submundo do crime, submundo das drogas. Aqui é área de risco, uma quebrada perigosa. Sonhos são sonhos, ilusão é ilusão, que destrói a sua vida, te leva pro paredão. Mais uma vez você está entre a vida e a morte, entre a bala e a agulha. Tudo depende de um toque. O futuro é incerto de quem não quer viver. Entrar no submundo do sistema é caçar jeito de morrer. Rebeldia, maldade, guerra, desunião. Até quando vamos sofrer, meus irmãos? Somos todos favelados, não vivemos de ilusão. Vingança por vingança, sempre sobra detenção. É aí que o homem chora, coração solitário. Um olha além das grades, outro presidiário. Humanidade desigual, mortalidade em alta. Quem te viu, quem te vê, Brasil, mostra a sua cara. Sociedade, hipocrisia, a guerra tá demais. Queria todos unidos nessa luta pela paz. Aí favela, sonhos são sonhos, ilusão é ilusão. Não deixa as diferenças envolver seu coração. A luta é pela paz, nós somos todos irmãos. Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos lá, periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Se liga, sangue bom, enxergue a realidade. Hipocrisia e religião, tudo isso é vaidade. Família PVF, somos reivindicação contra o crime que mata a favela e o governo que é ladrão. O ânimo tirado dos trutas, sangue bom, correria. O suor de cada dia, o amor e a alegria. O sistema implanta tudo, baixo salário, alto custo de vida. Prostituição, bandidagem, Goiânia, Aparecida. A trairagem fala mais alto, o vício é dramático. Mais um furto aconteceu, a neurose é um grande obstáculo, roubando de irmãos que também são favelados. A carapuça está aqui, a paz tem outros lados. Conheça a verdade, aprenda a caminhar. É tempo de batalha, não vamos nos entregar. Dedo duro que aguentou na viatura, encapuçado, todo mundo tá sabendo. Amanhece pipocado de rolê na madrugada, igual nem viva. Só quem é, seja homem, não safado, tá de boa, vai na fé. Inveja e safadagem, sempre ando lado a lado. Se dá boa, vacilagem, refinado, um abraço. Aqui é correria, realidade nua e crua. PDP, vocabulário, confraria das ruas. Na minha vida, meu irmão, já fui muito humilhado. Entre altos e baixos, na lama fui jogar discriminado. Derrotado. Da cinza estou voltando como um fênix inabalável, um mortal bem-aventurado com a vitória na mão. Sou mais um pobre favelado, lutando pela paz e pelo amor, batendo de frente com o ódio e o terror, mostrando que a favela tem o seu valor. Ser pobre não é defeito, tenha fé, irmão. Porta-voz da favela, essa é nossa missão. E somente Jesus julga e nos traz a salvação. Amor e alegria com muita dedicação, de coração em coração. Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos na periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Chega de derrota, chega de humilhação. Procure o amor, abra seu coração. É tempo de vitória, vamos na periferia. Se a guerra começou, com a paz ela termina. Há um caminho que para os homens parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no sorriso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará do ritmo de sua alegria. Confraria das ruas, poetas da periferia, vocabulário de blue, lado a lado, dia a dia. É tempo de vitória, vamos lá periferia.